Bravo 1229, passou por 1500, está a 360, na Bono. 1229, está a passar por 360, direto Lida. 360, direto Lida, com 1229. Baixo Juliette Alfa, ponto de espera, 0014. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, temperatura 0149. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0. Vento de 130 graus com 0,5 nós. Alfa Yankee Romeo chamou. 349. Ok, Romeu, por gentileza, confirme. É reboque do faixa 3 até qual posição do faixa principal? São coexistentes. O senhor inicia agora o alvo de Yankee Romeu do faixa 3 e me chama pronto para o ingresso no faixa principal. Gol 1349. Gol 1229, chama o centro do Chico. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 2. A 972, aguarde conta para o Galeão. Prepare, por gentileza, a subida Sambo 1, transição Doctor, tem o nível 3, quanto 0 já aprovado. Yankee Romeu, poderia confirmar já na já para ingresso na faixa principal? tarde para início do pushback. Eu tenho um tráfego em reboque que já foi autorizado ingresso no pátio principal para o portão 08, à sua esquerda, em coordenação com a equipe de solo. Após o ingresso da aeronave no portão 8, se vem o posicionamento do 7, sobre o ponto do parque, se chama 07. Gentileza, dirigindo na medida do possível para o portão 08. Eu tenho um tráfego aguardando o pushback logo após o exame. Eu já tenho o plano aprovado, porém eu não tenho a sua rota. Eu estou procurando no sistema sua rota somente, mas o plano já foi aprovado. O senhor está pronto para o curso agora no 5? Eu estou procurando já volto com o seu plano totalmente copiado, não é? o avião no 72 está aqui sendo avado à direita até o ponto de espera da pista 0, aqui legal no 05. Chame então para a decolagem com espera 091 no 72. Yankee, no, na remota para o portão 62, autorizado o reporte, chame ao término Mike Luyaki. Gama 72, decolador 00, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decima 8, bom voo. 08, uma boa semana. Controle, bom dia, tá, 9172. Gama 72, contato na base, 2340, direto em Gama. Da casa, o cliente, o parceiro 2218. é Vitor. É isso, Vitor Bravo Whisky. Puxa, meu nome é Vitor Bravo Whisky. 1252-1-2398. Vitor Bravo Whisky. 2229. Sete a bordo, 5 horas, Goiânia, copiado. O passageiro 2221, táxi aprovado via faixa 3, Juliette e Alfa, até o ponto de espera da pista no 0, Kennegal no 05. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da pista no 0, passageiro 2221. Por gentileza, Papatango Romeu Charlie X-Ray no hangar da VEM para Teixeira de Freitas, é isso? X-Ray, tem o seu plano aqui para a Vitória da Conquista, aguarde um momento. Deixa eu ver para 2.5 milhões. Onde foi apresentado o plano de voo? 0, Zenfone, número 0, grau 039, terminal 015. Barreiras, muito obrigado. instrução aqui para decolagem. Charlie X-Ray autorizado a decolar, pistão 7, vento 120 graus, 05 nós, Canadão 015. Autorizado via alta, Juliette, portão 07, nesta frequência, China 62, 25.